canta, quem comove, quem declama. No mesmo espaço, passo a passo e sem pisar na lama. Me envolvi pelo extremo, só nós mesmo, rap impera. Nova era, sem miséria, então que sorte as fera. Quem está, conquistar, habitar, bom lugar. Sempre honrar, vejo lá, quem chegou, tem que pá. Alcatraz, nunca mais, sem terror, bom rapaz. Ela voz, só na vez, quem por nós, que feroz. O tempo é curto, eu digo, a trilha estreita sigo. Guardar a água, o trigo, sei que será preciso. O sol se vai, descanse, a noite vem, alcance. A cada escolha, a chance, talvez não há revanche. São pedras no caminho, mas ninguém tá sozinho. Tente entender os loucos, a pista o pergaminho. Montanhas do mundão, sujeita à solidão. E se falhar, enfim, talvez não há perdão. As ruas estão presentes, vários olhares, várias pessoas vendo a sua caminhada, a sua disposição. Qual é o seu foco? Qual é a sua proposta? Certo? Você não pode parar. Você não pode parar jamais. O sol nasce exposto, a água lava o rosto, também hidrata o corpo, o pão reforça o gosto. Continuar então, as pernas firmes ao chão, a companheira mão. Eu aceitei missão, palavras sem sermão. Ao convocar os bons, vou aguçar o dom. Me vejo ali no som, a mente a contramão. Momento de tração, vou retornar enfim, pra não perder razão. Jorge cantou pro Charles, afaste todos os males. A liberdade almejo, sonhar em vão não vale. Veias visíveis, veja, meu sangue sem derrame. Um povo livre luta, pescoço sem arame. A tribo em festa vejo, a volta triunfal. Família unida viva, na terra, no quintal. Olhares bem atentos, a face sente o vento. E o que ficou pra trás, enfim ficou no tempo. Ficou no tempo. Essa caminhada, irmão, é muito bom chegar, se familiarizar, ver os próximos. Viva.